These are other kids. This is just an accident. Just a couple of wild punks out raising hell. Tosco Chanchada Fast and Funk. Começando o Tosco Chanchada Fast and Funk, estamos de volta. Espero que em definitivo dessa vez, né? Tem um retardado aqui gravando com a gente. Aqui é Anderson Meira, vulgo perna. Bom, e pelo menos a gente vai poder fazer uma abertura decente, finalmente, sem o Vinícius, né? Cada um vai poder falar seu nome, não vai ter aquela encheção de saco. Tá aqui. Bom, aqui quem fala é o José. José! E aqui o alemão. Uma curiosidade que eu tenho... Olha, o montador. Tá usando drogas, cara. Uma curiosidade que eu tenho desde o Fast and Funk 1. Seu Nono, o que significa Fast and Funk? Notícias quentíssimas. Fast and Funk. Meu. E no Fast and Funk News dessa semana... Pois é, rapaz. Você pensa que é só o Charlie Sheen que gasta o cu de dinheiro com mulher, ó. Maníaco é preso após gastar 1,1 milhão de reais com prostitutas, hein, cara? Nossa. Cara, mas... Esse ficou com o pênis fino. Quando você tem apenas 1 milhão e gasta esse 1 milhão, é burrice, né? É, o Drake ele não tinha 1 milhão e 100, né? Ele tinha menos, né? Então, mas a questão é, será que ele fazia, tipo, uma mescla aí das mais baratas e as de luxo, assim, alguma coisa assim? Porque, de repente, se é uma atriz aí, entendeu? Se a gente falar em quantidade de mulheres que ele pegou... É, de repente, 1,1 milhão, às vezes foi duas, né? Pode ser. Que atriz que valeria 550 mil? Ué, peraí, o propósito indecente foi quanto? Não, tipo, mas... a mulher do Belo. Mas o propósito indecente, qual que era o valor do filme? Mas ela não era atriz. Ela não era atriz e não é. Não, tudo filme, bem, mas... Ficou meio confuso isso aqui, não ficou? Eu estou um pouco confuso. Foda-se. Foda-se. Olha lá, o maníaco sexual gastou mais de 1,1 milhão de reais, equivalente a 400 mil libras, com prostitutas no Reino Unido. E acabou preso depois de roubar cerca de 81 mil reais pra financiar seu vício. Ou seja, ele gastou um dinheiro que ele não tinha. Ele tinha 1 milhão e 19 mil reais. E faltava ter dinheiro. Pra financiar o vício. Ah, sou viciado em prostituta, é isso? Sou um metelão. Viciado em sexo tem, né, cara? Mas tem que pagar isso? O vício em entender é pagar. Na situação na lata do cidadão, né? Diga-se de passagem, ele não Sim, é mas... uma pessoa bela, né? Não, mas ele é um homem casado. Pode trepar com a mulher dele, pô. Ou é não, né? É. Vai ver, ele é broxa. Vai ver, ele é broxa. É. Ele só pagava pra namorar. O escriturário dos Correios da Inglaterra, Derek Green, 66 anos, aproveitou que a mulher era gerente de um dos postos da empresa e roubou a quantia do escritório. É o vocalista do Sepultura. É isso que eu ia falar, cara. É o mesmo nome, não é? É. Ele pagava até R$460 por hora pras prostitutas. Se ele passasse uma noite com a prostituta, aí, ó, umas 6 horinhas aí, já dava 2.500. Certeza que a prostituta dava uma paga nele. Sim. Ele dormia até de manhã cedo e falava, ó, a gente transou 20 vezes. O cara, na verdade, tinha só desligado o ventilador. Pera, amor, que eu vou ali no banheiro. Esse é o Celso. Esse é o Celso falando. Aí, cara, ou as putas lá são muito caras, ou, assim, ele só queria as tops, ou realmente, assim, era um bônus pela feiura do cara, cara. Porque 460 pau por hora... Era um bicho, extra, né? É muita coisa, né? É muita coisa. É muita coisa. Quer dizer, eu acho, né? Não sei. Você cobraria mais barato dele, então. É. Esse daí tem aquelas prostitutas que falam assim, né? Sem beijo na boca, né? Essa daí fala sem beijo na boca e sem olhar na cara também. É. Nossa, como cara é mais caro. Como é feio, desgraçado. Nossa. Green cometeu o crime depois de gastar R$882 mil com o vício. Lindo. Dinheiro que veio da venda da casa do casal. Nossa, e após louco, se endividar mulher, em 289 antes de ser pego. Ou seja, o cara vendeu a casa do casal, que valia R$880 mil, gastou tudo com puta. Depois disso, ele foi lá e gastou quase 300 mil a mais com puta, cara, que ele não tinha. O cara morando embaixo da ponte, né, guardando dinheiro embaixo de uma pedra. E indo atrás das putas ainda. Você vê, né? Né? Seu chimpato ia amassar. Você vê, pro Charlie Sheen gastar isso, não era nada, né? Porque o cara ganhava mais de 20 milhões por ano, né, cara? Era um episódio que ele ganhava, ele já gastava isso aí. Já. É, agora o cara, meu, o cara fudeu a vida dele pra comer mulher por 1 milhão, cara. Ó, o cara foi enquadrado nos crimes de roubo e falsidade. Como assim falsidade? Falsidade por quê? Porque ele falava que era rico. É. ele só tinha um milhão. Será que ele trollou as putas, então? Também? É, será que ele falava que amava as putas? Não sei. Ou que o pinto dele era grande, né? É. Sei lá, cara. Ou que ele era bonito, né? Porque às vezes ele ligava a mulher e falava, não, eu sou bonito. É, eu tenho cabelo, eu juro. Eu tenho. Eu não pareço um Forf queimado. Um Forf. E aí foram 17 meses de prisão, hein, cara. Depois da sentença, ele tentou se matar ou tomar pílulas pra estimular o sono. Ah, beleza. Que aí ele ia se fuder mais ainda, porque a prostituta nunca mais ia sair, né, do lado dele lá, né, queria dormir. Acordar, você ia ter que pagar tudo. Tudo. 6 anos. Antes da tentativa de suicídio, ele deixou um bilhete em que defendia: viva com intensidade, ame profundamente e morra jovem. O filho de uma puta tem 66 anos e parece que tem 90. Sabe o que é da hora? O cara tomou 850 pílulas pra dormir, escreveu um bilhete desse e morra jovem. Ainda ele acorda ali 3 horas. Droga. Não tem dinheiro nem pra comprar mais pílula. Não, e o desgraçado, cara, assim, você vê daquilo que ele escreveu, assim, não tem nada a ver com aquilo que ele viveu, assim, de fato, né? Será que... Só a intensidade, né? Porque o cara que vende a casa pra comer puta é um cara que tá vivendo... Não, isso é inconsequente, né? Vive intensamente. Eu acho que o cara, ele comia e depois falava que ia pagar depois. Pode ser. Tudinho montando no fim do ano. Após a confusão, o advogado que defende o infeliz na justiça britânica afirmou que as relações entre seus clientes e a mulher ficaram ligeiramente tensas. Oh! Não, por que será? Que será, né? Que mulher ingrata, né? Vai ver que é porque ele chegava em casa meio sem vontade de fazer sexo com ela, né, cara? Vai ver que é isso. Nossa, amor, como seu pinto tá fino. Isso é bom pra caralho. E no bom pra caralho desta semana, estamos aqui com o senhor Gebedaia, tudo bem? tudo jóia. Beleza. O que o senhor traz pra nós aqui esta semana? Rapaz, eu vou trazer o Factotum. É um filme de 2005, baseado nas obras de Charles Bukowski, tá ligado? É com aquele Matt Dillon. É até recente o filme, ele parece muito Barfly também, que é um filme da mesma linha com o Mike Hawke. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Ele é baseado num livro específico do Bukowski ou contos isolados, poemas, alguma coisa assim? Ele é em contos isolados, tá ligado? Ele é mais como se fosse uma autobiografia do próprio Bukowski. Ah, que legal. Ele deve ser um pouco, então, naquela linha daquele ereções, ejaculações lá do Bukowski, né? Pronto, sim. Esse é um dos primeiros livros dele, eu acho, né? Porque, assim, ele segue aquela linha do filme meio noir, que o cara vagabundo vive bebendo, escrevendo poemas, tá ligado? Aquele dramalhão bebum, tá ligado? Entendi. O Bukowski nunca conseguiu falar de outra coisa que não fosse ele mesmo, né, cara? Pois é, é que tá, né? Isso que é bom, né, cara? Cara, eu tô me sentindo um retardado nessa conversa. Eu tô esperando acabar pra ir embora. Mas por que assistir Factotum? Ou Factotum, ou seja lá... É. José Ferreira, como se pronuncia essa porra? Factotum. É. Olha, eu imagino que seja... Factotum. Se for do latim... Cara, eu tô viajando muito aqui. Do papo. Caraca. Que absurdo, bicho. Vai, José. Se for do latim, é factotum, né? Mas eu não sei o que significa factotum. Ah, tá. Você lê ali, perna, lê aí, você que tá mais perto. Deve estar escrito. Não fala. Não, quem assistir também não vai entender. Então, tá valendo, pô. Mas então ele é um drama muito pesado, assim, ou tem uma parte mais comédia, tragicômico? Como é que funciona aí? Cara, é porque, assim, ele vai mostrando o dia a dia de um cara que, basicamente, ele vive de bar em bar, tá ligado? Aí mostra, assim, as relações que ele tem com uma mulher ou outra, mas é um drama, não é muito pesado. Mas também não é aquele filme que você indica pro seu filho, tá ligado? Ah, então entendi. É filme de vagabundo, então. É a história, sim, do Zé, né? Pronto, ele é quase aquele filme Intercine, tá ligado? Entendi. Intercine. Agora não, porque agora estão proibindo menor de idade no boteco, né? Cara, eu vou ver. Aliás, eu preciso... Você vai matinê só. É. Eu preciso tomar vergonha na cara e ler Bukowski, cara. Eu não conheço. Não, pera, você precisa tomar vergonha na cara geral, assim. Sim, é. Só isso, só. Pro final. Você precisa fazer a barba, por exemplo. Você perder peso. É. Você precisa tomar juízo, né? Esse foi o nosso amigo GBD. Daia indicando um filme aqui que provavelmente você nunca vai ver, né, alemão? Eu não. Mas você já sabe a musiquinha do filme. Factotum. Factotum. Gemedaia. Valeu, irmão. Valeu vocês, obrigadão. Aquele abraço, hein? Aquele abraço, velhinho. Abraço. Como foi fundar Springfield? Oi. E aí, muitos ovos? Só pra perguntar, muitos ovos aí vocês? Não. Já basta os meus já. É. Uma cenoura. Pô, um abraço. Um abraço. Valeu, Gemedaia. Sim. Oscars. Estamos aqui com 5 minutos toscos. Animação total aqui. Estamos aqui já com o ouvinte nas linhas aqui telefônicas do Tosco Chanchada. Ui. Nossa. É, virou rádio AM, virou, né? Isso agora. Você né? Virou bicho agora, né, Perna? Mas enfim, vamos lá. Se apresente, meu filho. Fala seu nome, idade, estado civil e por que você ouve o Tosco Chanchada. Bom, meu nome é Juan Carlos, vulgo JC Ramírez. Eu tenho 23 anos e eu escuto o Tosco Chanchada. Porra, por quê? Não sei, cara. Porque é o pior podcast que tem aí. O quê? É o pior podcast aí da. O quê? Como assim? Oi, qual foi o primeiro episódio que você escutou? Porra, não sei, faz tempo já, cara. Não lembro. Pô, você é um inútil mesmo, hein, Jesus Cristo. Ô, Júlio César, Júlio César, qual é o seu episódio preferido do Tosco Chanchada? Qual é o meu quê? Nossa senhora, perna. Episódio preferido, porra. Fala qual é e por quê. Porra, cara, eu me lembro de um que vocês estavam fazendo piada de gordo, cara. Eu nunca descobri qual que era de novo. Eu escutei uma vez só. Tudo bem, eu falo pra você. É o episódio 16. Não, desculpa, episódio 15. Piadas celebridades que subiram do mapa. Ah, é? Esse? É esse mesmo. Caralho, sabe tudo também. Sei, bicho. Sei tudo. Pode ficar tranquilo. Cara, me lembro João Cláudio. Eu me lembro que eu escutei uma vez só, cara, mas achei muito engraçado. Eu nunca mais encontrei de novo, cara. Isso, é episódio 15, lá pelo minuto 30, tá? Falar com o Paulão. Punheteiro, então, João Cláudio, você gosta muito assim ou pouco de sorvete de calabresa? Sorvete do quê, porra? Calabresa, cara? Não, eu prefiro de pepino, cara. Tá surdo ou corno? Estão... Quer ver ele ouvir? Quer ver ele ouvir? Quer ver ele ouvir? O... Como é que é o nome do menino? É... Jéssica... Carson. É, Jéssica Cláudia. Já deu o cu? Não, porra. Já, aí, JC, agora... JC, ah, já deu o cu. Aí, nego, isso é da hora, agora ele ouve. Qual o seu sorvete preferido, Gina Carano? Sorvete de limão. Você chupa ou você morde? Eu prefiro morder, cara. Ele é agressivo. E você gosta muito do sorvete do alemão? Puta merda, cara. Não. Já chupou bastante. Pô, ele falou um puta merda assim numa alegria, assim, né? Eu gostava muito, velho. Foi empolgado. Ai, caralho. JC Ramírez, qual é o pior episódio do Tosco Chanchada, na sua opinião? Pior episódio? Cara, eu não gostei do episódio de cerveja, cara. Não. Só porque o Zé que fez. É eu que fiz o negócio. Não. O Cindy Crawford. É Gindy, né, no café. Sei lá por que eu falei isso. Mas vai com esse nome mesmo agora. Vamos começar a chamar o cara com o nome de modelos. Tá bom? Tá bom. Cindy Crawford. Fala. Você indicaria o Tosco Chanchada pra senhora, sua mãe? Não, cara. Claro que não. Por quê? Tá louco, cara. Não posso botar a velha pra escutar essas coisas, né, cara? Ela é de Deus? Ela é, cara. Ela é. Por isso é o nome Jesus Cristo, né? É por isso mesmo que botou JC no nome. Ô, JC, você já passou vergonha ouvindo o Tosco Chanchada? Cara, no trabalho, né? Várias vezes. É a mesma história de sempre, né? O pessoal tá me vendo rindo que nem um idiota, né? Você não tem vergonha por não trabalhar, Judas Cariotes? Mas quem disse que eu não trabalho, pô? Judas Carioca. É o Judas mais malandro ainda. Eu vou foder com Jesus. Tá ferrado, Jesus. Eu faço jiu-jitsu, pô. Ele deu tem um golpe de jiu-jitsu, é um crucifixo, né? JC Ramírez, seu tempo aqui nos 5 minutos que está se esgotando, quer não, aproveitar como pra... Assim, não, pera, para. Pera aí. Por quê? Vocês gostaram? Vocês claro. Querem prolongar? Só um pouquinho mais. Então vai. Mas Joana Clifford... conte uma piada. Ah, cara, assim tempo será? Filho da puta. Conta a piada logo, caralho, não, vai. Assim não dá, cara. Me botaram, não vou lembrar de nenhuma agora. Jennifer, cante uma música. Klingon. Não, cara, eu não vou me rebaixar desse jeito, não. Então continue a música, eu vou começar. Tchê. Não conheço. Tirerê, tchê, tchê. Tchê, tirerê, tchê, tchê, tirerê, tchê, tchê, tirerê, tchê, tchê. Continua. Isso é música de circo, né, cara? Eu não gostei. É uma música de palhaço. Ô, Kate Moss. Fala. Você tá de sacanagem. Você não vai contar a piada. Você não vai cantar. Não, cara. Eu não consigo ser assim. Pô, Axel Foley. Drogas em alta qualidade. Ô, Perna, dispensa a Gisele Bündchen aí, que ela não vai fazer mais nada pra nós aqui. Vai lá, JC, manda seu recado, manda seu abraço, quer ofender alguém no ar aí, aproveita, velho. Não, só queria mandar aí um abraço pra Xuxa, pra Sasha e pro Perna, só isso. Opa. Pro Perna? Ele é seu integrante preferido, Tosco Chanchada? Ele é o preferido, sim. Aí, tá ele vendo? É, chupa essa. Ele é eu não chupo. Chupa o caralho. Eu não chupo. Ele que chupa. Se fudeu, se droga. Aquele abraço, meu velho. Valeu, pessoal. Até mais. Vamos agora para a Tosco Indicação. Cala a boca, filha da puta. Eu dou um burro. Eu mato ele. Muito engraçado. Reinaugurando aqui a Tosca Indicação, estamos aqui com um participante super nerd, acredito que é o Uber Nerd Motherfucking, que já participou aqui do Tosco Chanchada. Ficou muito bicha isso. Uber Nerd? Uber Nerd honrando o Tosco Chanchada. Uhum. Se apresente aí, meu filho. Olá, tudo bem? Aqui é Alexandre Nerdmaster. Isso que é animação, né, cara? Isso que você vê que o cara tá assim, tá com prazer mesmo assim, né, de participar. Não, com prazer eu tô, mas todo mundo quer que eu sempre me apresente com essa porcaria dessa entrada lá pra o Henrique Amorim fazer o quê? Mas aqui você tá liberado, Alexander. É. Ah, que bom. Então eu quero aproveitar que eu tô liberado pra dizer, vão pro inferno, Jurassicast e Pauta Livre News. Não, eu quero que o Carlos Tourinho pegue e tome bem no meio daquela tarraqueta baiana safada dele. Pode usar cu, a gente não precisa... Fala mal do Panda. Eu tô tentando evitar xingar assim à toa. Fala um pouco do Hugo aí, vai. O que você tem a dizer sobre o Hugo? Ah, o Hugo assim, não, o Hugo é um cara bem legal. A única coisa ruim nele é a atitude e a voz. E o Panda, o que você tem que falar sobre o Panda? É. Ah, o Panda eu não posso falar porque ele é meu primo. Ah, que então, isso, aí, cara? Né? É tudo em família. Igual, né? Fala de quando vocês faziam troca-troca do galinheiro lá na Amazônia. Não, além do mais, é sacanagem. Não dá pra falar do Panda que é falar de retardado mental. É sacanagem. Sim, não pode. Bater em retardado mental é contra as leis do vamos dizer, do cavalheirismo. Seu Nonô, né? Alexandre, você sabe que o seu Nonô gosta muito de retardado, né? Não, cara, eu não gosto nada, não. Não gosta de retardado? Não, nem do Panda? Não, você não gosta? Não, do Panda eu gosto. Retardado, é verdade. Alexander, e do Leonardo Bob, você tem que dizer? Parou. Alexandre Nerdmaster, fale um pouco aí pros nossos ouvintes o que é o Paranerdia. O Paranerdia, meu querido, é o meu site / blog pessoal em que eu resolvi, por que não dizer, entrar nesta vida de desgraçado, de podcaster, né, que não ganha porra nenhuma, ainda diverte todo mundo. E todo segunda-feira sim, segunda-feira não, na medida do possível, lanço lá podcasts sobre os temas nerds mais variados possíveis, além de colocar algumas besteiras como vídeos engraçaralhos e todas aquelas coisas que os blogueiros preguiçosos fazem quando não querem escrever, né? Você já pensou em ser pro blogger também, né, Nerdmaster? Cara, só tem um problema pra eu ser pro blogger. Eu não produzo material suficiente pra ser pro blogger. Assim, você acha que esse rótulo nerd hoje, assim, tá mais do que moda, assim, já superou até a fase moda? Olha, bicho, moda sim, ainda é muito modinha. Eu imagino eu que todos vocês devem saber que o termo nerd, na verdade, é um xingamento, não é um elogio, mas aqui no Brasil virou uma coisa do tipo elogio. Inclusive eu falo isso no primeiro Paranerd, que é o único que eu não quero que ninguém ouça, porque tá uma merda a nível Tosco Chanchada de gravação, entendeu? É pra ninguém ouvir mesmo, cara. Eu acho que no Brasil a gente usa nerd com uma conotação positiva, porque aqui a gente usa CDF pra falar do cara que a gente quer escrotizar, né? É, exatamente, mas acontece que lá fora o nerd é o CDF. Sim. Mas ainda, lá fora ainda é assim, tem esse pejorativo? Sim, sim, tanto que lá fora eles cunharam aquele termo geek pra ser o nerd legal, o nerd... Né, o nerd moderninho, né? Dizem que o geek é o nerd que é mais ligado em tecnologia, mas não, tudo é tudo nerd. Só que os caras têm vergonha de se autoproclamar nerd e se proclama geek. Você acha que em algum momento esse lance de nerd no Brasil perdeu-se a essência e se tornou somente, assim, puro e exclusivamente comércio? Ou você acha que ainda rola uma galera aí da resistência, digamos assim? Cara, resistência sempre tem, né? Resistência sempre tem. Você pega... É que tem nerd pra tudo quanto é gosto, né? Eu vivo dizendo isso pra quem quiser ouvir. Nerd é o cara que gosta de um determinado assunto e se aprofunda pra caramba nesse assunto a ponto até de se tornar chato. Então, existe nerd pra tudo, bicho. Só que aqui no Brasil ganhou um status, vamos assim dizer, de uma coisa cult, uma coisa pop. Antes o nerd era aquele cara que usava calça social, acima do umbigo, cinta, camisa branca por dentro, uma rodela de suor embaixo do sovaco e às vezes mijado. Às vezes mijado. Eu acho que... A meia marrom aparecendo, porque a calça era curta. Sim, eu acho que além do... Social, além do cravinho, pessoal... Eu não terminei ainda. Você, não você vai continuar? Então, por favor. Agora acabei. Acabou agora? Ô, Alexandre, eu acho que também o PC Siqueira influenciou um pouco também, né? A galera também. Passou a conhecer, né? Mesmo quem não tem nada de nerd, assim, passou a conhecer muito da cultura nerd só de assistir aos vídeos, por exemplo, do cara, né? Quem tá falando é o próprio PC Siqueira. Porque o Zé é igual ao PC Siqueira. É verdade, hein, Zé? Cê... Eu sou parecido com ele, né? Eu sou. Só é mais vesgo um pouco. Só... Lá no começo você falou que não ganha nada e diverte os outros, mais ou menos igual a gente faz aqui, né? Ainda se fode pra editar, quer dizer, eu não, porque eu não. Eu fugi disso. Mas assim, a minha pergunta é se você ainda tem a intenção de fazer do seu podcast algo rentável, ou você quer mantê-lo apenas pela diversão mesmo, assim? Ou você acha que dá pra aliar as duas coisas? Olha, bicho, eu tô afim de aliar as duas coisas. Uma coisa que uma vez me disse meu grande amigo Carlos Vivacqua, do Cidade Gamer, foi o seguinte. Enquanto você estiver se divertindo, tá valendo. O dia que você levantar a bunda da cama, falar, porra, que merda, hoje vou ter que fazer aquela droga do podcast, cara, desiste. Desiste, porque tu não vai conseguir mais nada nessa vida. Se uma graninha pintar com isso, que bom. Mas se não pintar, tá bom também. Ah, não que eu não queira propaganda. Por favor, patrocinadores que não devem estar ouvindo esse programa, eu estou disponível, tá? Você tá com quantos episódios do Paranerd? 55. Vai pro 55 agora. Vai pro 55 agora. Você passou por alguma fase assim que você falou assim, vou largar essa merda porque, assim, é muito esforço pra, digamos assim, pouco retorno, ou isso nunca passou pela sua cabeça? Não, largar, não. Largar, não. Mas já teve uma época, bem no início do Paranerd, eu tinha me planejado fazer o Paranerd tipo 10, dia 10, dia 20, dia 30, entendeu? Só que aí ficou muito puxado, porque novamente eu tô editando sozinho, fazendo tudo sozinho e trabalhando tudo sozinho, então eu pensei, não tô dando atenção direito pra minha família, não tô fazendo as coisas que eu gosto, além do podcast, que o podcast eu gosto, mas eu gosto de fazer outras coisas também, né? E aí eu falei, não, cara, vamos botar esse troço quinzenal, tá bom, quinzenal, dá pra fazer divertido quinzenal também, e tô lá, tô aí no quinzenal até agora, tô me divertindo ainda é divertido pra eu fazer, eu tô cada vez mais viciado nessa cachaça que é a feitura e a divulgação de podcasts, e uma coisa que tem me ajudado a continuar nessa longa estrada da vida é encontros que a galera tem, como por exemplo o podcast em Boteco, que é o encontro dos podcasters cariocas. Ainda bem que você não falou Campus Party, cara, senão ia cortar. Cara, eu tô doido pra ir numa Campus Party, pode parecer sacanagem, mas eu tô doido pra ir numa Campus Party, eu tô inclusive tentando fazer uma programação de tudo quanto for jeito pra eu ir na Campus Party do ano que vem. Se a gente for e fizer uma fogueira lá no meio, assar uma carne lá no meio e levar uma caixa térmica com cerveja, você toma com a gente lá, né? Eu só não vou tomar cerveja, bicho, porque eu sou hipoglicêmico e eu não posso ingerir álcool, mas droga! Levando uma Coca-Cola, tudo bem, essa. A gente tá levando maconha, tá liberado. A A gente leva um pouco de maconha pra você, né, Ana? Que absurdo, cara. Oh, você sabia que num desses eventos aí do podcast em Boteco que o Alexandre tá comentando, você sabia que ele encontrou o Nicolau por lá, cara? Sim, o Nicolau esteve lá. Eu, inclusive, eu quero aproveitar este momento para dizer que eu ainda sou partidário de que a primeira abertura do Tosco Chanchada com o Zé do Caixão era muito mais divertida. Ah, tá vendo, perna? Quem você mudar? Viado. Eu, inclusive, mandei esse recado via Nicolau, que eu não sei se ele tinha ou não passado esse recado pra vocês. Ah, ele nem falou. Ele falou que o encontro foi mó bosta. Ele falou que tinha um velho lá, cara, que fedia. Como é que é o nome dele? Tal de Nelson Espanhol. É. Não, o Nerdandertal, não. Ele não fede, ele não, fede, não. Ele é... não lembro. Não, ele é até um velho cheirosinho. Não sacaneia ele, não. Tadinho. Tadinho do vovô. É vovô já. Respeita o cara. Deixa ele. Que absurdo, cara. Ô, Alexandre, faz parte do como é que é? Do modus operandi do Tosco Chanchada. Eu sei. Eu sou ouvinte do Tosco Chanchada. Eu estou habituado a esta médico, a este programa. Tem, inclusive, ouvintes que mandam um e-mail só para o alemão elogiá-los ao contrário. É, olha aí, tá vendo? Tem isso mesmo, tem cara. Tem isso mesmo? Eu tem. Nunca percebi isso. Não. Ai, ai. Falando em ouvinte, Nerd Master, vocês sofrem muito com stalkers? Não, stalkers eu ainda não tive, cara, mas acredite se quiser, eu já recebi presentes. Olha aí. O que o Nicolau te deu, Alexandre? Nicolau me deu um abraço e olhe lá. Né? Já era de se esperar, né? Eu já recebi, por exemplo, de um ouvinte, 3 DVDs da série Battleship Yamato, que aqui no Brasil chamava-se Patrulha Estelar, porque um episódio eu falei que eu adorava essa série e o cara mandou pra mim. Eu fiquei feliz pra caramba com isso, inclusive. Caramba. Vou começar a falar que eu gosto das coisas. É, né? Olha, eu adoro qualquer filme do Tarantino. Vai que alguém manda, né? E Ferraris. Ferraris, gosto muito também. Mansões em Malibu, também. Adoro. Helicóptero. Mulheres. Mulheres. Navio. Comida. Iates. Mulheres. Tem que falar que você gosta de dinheiro, né? Cara, manda cinco, no envelope. Cinco. É, manda cincão pra você. Cincão no envelope. Em moeda de 10 ainda. Por ser back, cara, todo podcast fala isso, cara. Se todo ouvinte desse pelo menos um real, a gente tava rico pra caramba, né? A gente ia ganhar uns 200 por mês. É. Não, quando muito vocês ganhavam 5 pratas por episódio. Olha aí, hein? Olha aí a valorização do Tosco Chanchada, né? Viu? Não basta ser underground, né? Tem que ser mentiroso. Tem que feder também. Ainda. Ai, caralho, meu. Alexandre, o que tem. Qual é a parte ruim, cara, de ser nerd? Cara, a parte ruim de ser nerd, pelo menos no meu caso, é usar óculos, porque, porra, eu não enxergo merda nenhuma, eu sou praticamente cego sem essa porra. Agora, ser gordo, você se transformou, então, né? Ah, não, cara, gordo é estado de espírito. Mesmo que eu emagrecesse, eu não deixaria de ter uma alma gorda, cara. E fora o fato que eu não vou conseguir emagrecer nunca por causa da minha hipoglicemia, que, caso vocês não saibam, significa que eu sou o contrário do diabetes, que eu tenho que comer doce que nem um desesperado, então isso acarreta num nível de colesterol muito mais alto do que do resto da raça humana. Xandinho. Sim, senhor. Pois não. Vou te chamá-lo de Xandinho a partir de agora. Pois não, meu bem. Só tô dizendo que eu sou casado e sou fiel. Então, fora isso, tudo bem. Ok. Mudando um pouco de assunto, qual é a sua expectativa pros lançamentos agora de cinema aí, que tem a ver com quadrinhos? Ah, porra, cara. A maior expectativa é justamente que o pessoal lá em Hollywood sabe que meu aniversário é em maio, então eles fazem o favor de lançar os melhores filmes em maio para me homenagear, obviamente, que eu sou muito modesto além de tudo. Então, Vingadores, com certeza, é o que eu tô mais esperando para ver. Financiei tudo pra Marvel, porque eu já comprei todos os DVDs e Blu-rays que eles lançaram até agora, então agora eu quero o meu investimento pago, né? Mais até do que o Batman. Cara, sinceramente, eu vou ver os dois, óbvio. Vou ver esse, vou ver o Hobbit também no final do ano. Eu vou ver tudo que sair de nerd pop no cinema. Tu pode ter certeza que eu vou estar lá assistindo. Mas eu tô mais afim de ver o que vai acontecer com Vingadores do que o que vai acontecer com esse Batman Dark Knight Rises. Nossa, você viu que bonito o jeito que ele fala? Ênfase, né, cara? Oh, Ghost Riders in the Sky. O nome não acaba nunca, né? Yeah. The Batman, The Dark Knight, Rise Again in the fucking floor. Thunderdome. É, afinal de contas, você tem que falar bonito quando você passa por um Fast and Fuck. Fuck. Esse é o problema de estar assistindo muito o Doctor Who, cara. Eu tô pegando o sotaque britânico. Português, né? É, ele começou a falar assim, agora. Eu vou, está um pouco estranho. I beg your pardon. Que bosta, cara. Tá meio homossexual isso aí, né? Acho que eu vou votar no Celso. Ô, Santos. Parece o Gugu, cara. Não, o teu Celso é o Gugu, cara. Puro. Eu já falei que isso fica muito triste. Que absurdo, né, cara? Domingo! É isso aí, conversamos com essa simpatia aqui que é Alexandre Nerdmaster. Quer aproveitar, senhor Alexandre, e fazer aí as suas considerações, mandar o seu recado, cobrar ou ofender alguém? Bom, uma coisa que eu quero cobrar é que vocês lancem episódios com mais frequência, porque eu adoro o programa de vocês, mas vocês estão deixando muito a desejar. Eu tô, inclusive, daqui a pouco já vai vir um episódio de aniversário de novo, sendo que só tem, acho que uns 3 ou 4 episódios além desse, né? É o perna que não e... É, tem um monte gravado. Queria falar que, sinceramente, a leitura de e-mails com o senhor Perno e o senhor Alemão é uma das coisas que mais me faz rir na podosfera brasileira. E vocês dois estão de parabéns, seus dois filhos de uma fruta. E, cara, acessem lá paranerdia.com.br, sejam felizes e continuem ouvindo esta tosquice aqui, que é uma das coisas mais divertidas que eu já ouvi na podosfera. Inclusive, meu episódio favorito é aquele do cabaço. Cabaço, né? Cara, divisor de água. Foi lá que surgiu o Celso. Quer falar com o Celso? Ai, caralho, o Fast and Funk termina por aqui. Galera, aquele abraço, comentem aí no post, comentem também, ouçam os episódios do Paranerdia lá, episódios muito bons. Ouça aquele episódio que eles falaram da gente, que é o melhor. É. Se eu não me engano, é o Paranerdia 29. Olha aí. É de recomendação de podcast, foi do primeiro. Foi o 29, tenho quase certeza que foi o 29. Se você me der 2 minutos... Eu tenho certeza. Olha aí, hein? Sou fã. Depois o Alexandre... Foi o primeiro do Recomendações de Podcast, que aliás fez um sucesso danado. Quem recomendou o... Foi o vovô. Vocês ficam sacaneando ele, mas foi ele que recomendou vocês, não, seus filhos da mãe. É que o Nicolau deu 5 pra ele. Deu 5. E levou bala. Nicolau tocou punheta pra ele embaixo da mesa, né? Alexandre, aquele abraço, meu velho. Obrigado aí pela participação. Cara, eu que agradeço a participação aqui. Espero que vocês ainda continuem por muito e muito tempo divertindo a galera. Valeu, abraço. Valeu, galera.